723, prossegue via Alfa, me chamando da Juliette. Chamando da Juliette, voo no 723. Ali, mantém pistão 90. Ali, mantém pistão 90, azul padrão na pistão. Livre decolagem pistão no 7-090 graus 89. Salvador, boa, azul 2774, ponto espera, pronto. Azul 2774, após a rolagem do tráfego da companhia, ali mantém. Após a rolagem do tráfego da companhia, ali mantém 2774. Polo 868, solo 40, libere a direita, chame solo no 21, decimal 1. 21, solo, gol, 1868. Segue via Interalfa, ponto de espera 11295, altímetro marca 1017, tem bom voo 6224. Interalfa, ponto de espera 11295, 6224. 723, ingressa via Juliette para o 11 no pátio principal. Via Juliette para o 11, vou no 723, obrigado. Solo com 1868, boa noite, ligou. 1868, muito boa noite, prossegue de Alfa Juliette, vai para o 09 no pátio principal. Alfa Juliette para o 09, boa noite, 68. 1134, tem livre push, chame taxa. Livre push, vou no 134. Azul 4959, livre decolagem, pistão no 0, vento 080 grau 79. Livre do 4959, decola aos 42, controle 119, decimal 8. 798, vai chamar. O azul 49, 29 graus, uma boa noite, controlado. Tempo antes de espera, 6224. 74, livre decolagem pista 10, vento 080 graus, 619. Livre decolagem 2774. Claro, Tati, 1134, 82 a bordo, Fernando Salvador, autonomia 02, 12. 02, Fernando Salvador, só não confiei o POB, pode repetir por gentileza? Claro, 82, 82. Índia Alfa, ponto de espera 11895, altímetro marca 1017, tem um bom voo, 1134 da Gol. Atualizado via Índia Alfa, ponto de espera 11895, com 1017. Obrigada e boa noite. Boa noite, 1134, ponto de espera, 1-0, pronto. 1-34, mantenha o ponto de espera. 2774, decola aos 46, controle 119, décimo 8. 19-8, antes. Salvador, o passarinho 2224, boa noite. Passarei 2224, boa noite. Pouso autorizado, pista 10, vento 080 graus, 59. 080 graus, meia dezena. Obrigado. Ana 6224, ali mantém pistão no 0. Passaria 2224, solo aos 49, libera direita, solo no 21-1. Liberando a direita, 211, solo, passaria 2224, muito boa noite. Salvador, muito boa noite, é o pássaro do 2224, livrou? Astéria 2224, autorizado táxi via Alfa Juliette, remoto no 2 do Pátio 1. Alfa Juliette, remoto 1 no 2 do Pátio 1, Astéria 2224. Decola 5-1, chame controle em 119, decima 8. 19-8, 2-4, boa. Salvador Tower, Zufa 107, runway 10 final. Zufa 107, clear to land runway 10, wind is 080 degrees, 6 knots. Clear to land runway 10, Zufa 107. O 1134 ali mantém pistão no zero. O senhor tem condições de agilizar para decolar assim que autorizado pela torre? O 1134 ali mantém agilizando as manobras. For 107 on the ground at 5-4, leave an X-Rant, contact the ground 121, decimal 1. 211 is the ground on the group for 107. O 1134 livre decolagem pistão no 0, vento 070 graus, 629. Decolagem bom 1134. 212 na escuta. Azul 4107, approved taxi via taxiway Alpha, Juliet Gate 01. Alpha Juliet for the gate 01, Azul 4107. 62212, na escuta? Escuta. Que é 212, continue a aproximação, informarei pista livre, vento 070 graus, 619. É, 612. Juno 2, pista livre, pouso autorizado, vento 070 graus, 619. É, de autorizado, pouso, 212, bom pouso. 1134, decola 55, controle 119, décima 8. 198, bom 1134. No 2, solo 57, libera a direita, solo no 211. No 6212, autorizado táxi via Alfa Juliette 05 Capitão. Alfa Juliette 05. São 3600 na escuta? Na escuta, tá? 3600. São 3600, povo autorizado, pistão no 0, vento 080 graus, 79. Gente, povo autorizado, tá? 3600. Salvador, TAM 3152. TAM 3152, tráfego avistado, número 2 para pouso, pistão a zero, ajuste de altímetro no 097. Continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando o 3152. Então, 3600 no solo ao 01, no Liberia à direita, via táxi ao Eco, chame o controle, só uma frequência 121, décima 1. Via Eco, 21, décima 1, obrigado. Ao 3152, check trem, autorizado pouso, pistão 0, verso 0 do 0 grau, 079. Autorizado pouso 10, tá 3152. Autorizar táxi via táxi Alfa Juliette 08 a portão. Alfa Juliette 08, 2152, solo 04, direito no 21, decimal 1. 21, 1, 3, 1, 5, 2, boa noite. Salvador, boa noite, TAM 3152 de graça. TAM 3152, autorizado táxi via táxi Alfa Juliette 02 ao portão. Alfa Juliette 02, 3152. ABS baixou e entrou. 0098, pouso autorizado, pistão no zero, vento 080 graus, 619. Lime pouso, pistão no zero, voo 109. Uno 098, solo 12, libere a direita e chame solo 12, 1 décima 1. Uno 098, autorizado táxi via taxiway Alfa Juliette, portão 03. Alfa. Passaria 2228, ciente da informação Bravo, pronto, cofre? Temos, Sierra Bravo, pronto. Autorizado Sierra Bravo, Sierra Vitor, para Sierra Bravo, Quebec, Vitor, nível de voo 180. Decola da pista 10, curva à direita, saída Arbor, após Arbor Elefa, Elefa Opiló, após DCP Conquista. Transponder 5547, controle Salvador operando a frequência 119.80. Ok, está autorizado 180 para Conquista, decola 90, direita, Arbor Elefa após Opiló, após direto. Estaciona 5547 e o controle 19822. Passaria 2228, corrigimento está correto, está me pronto na remota 1 ou 2. Exatamente. Salvador, boa noite, é o Golfo 868, posição 09, Maracópia, Aracaju. Voo no 868, informação em curso Bravo, autorizado Serra Bravo, Serra Vitor, para Serra Bravo, Alfa Romeo, e a rota do plano de voo, nível de voo 230, decola da pistola 0, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aru, transponder 5550, controle Salvador, operando a frequência 119.80. Serra Bravo, Aracaju, 230, Puca, Aru. Confirma o transponder copiado? 5-5-0. Cotejamento está correto, chame pronto na posição 09. Já posso, o 273 na escuta? Afirmativo, passando marcador externo baixado, travado visual. O azul 273 está recebendo informações confiáveis do 220. Azul 273, poderia repetir a última mensagem? Está recebendo sim para o 220 com marcações confiáveis e o áudio tá, foi reportado que estava inoperante notícia. Tá ok, a gente vai verificar aqui no nosso sistema. Obrigada pela informação. Pouso autorizado, pistão no zero. Vento 080 graus, 619. Deve pouso, azul 2793. Passaria 2228 autorizado, chame táxi. Autorizado, chamarei. Azul 4221, Bravo, informação em curso. Autorizado Serra Bravo, Serra Vitor, para Serra Bravo, Charlie, Foxtrot, Vianta, Zulu 21. Nível de voo 360. Decola da pista 10, curva à direita, saída Arbor, após Arbor, Elefa, Elefa, Tango Oscar, Sierra Oscar Papá, após irá interceptar o Peugeot 21. Transponder 5552, controle Salvador, operando a frequência 119.80. Está aprovado, por favor. Aqui vai ser 100, decola 10, curva direita, arbore elefa, intercepta o Peugeot 21 na posição Soldos. Controle 1998, entrando aqui. Azul 4221, o cotejamento está correto, no 01, no chame pronto. No 3, solo 27, direita no 21, decimal 1. Direita, 1, 2, 1, 1, bom trabalho, querido. Solo, Salvador, azul 27, no 3, comprou. Azul 27 no 3, autorizado táxi via táxi Alfa, Kilo, bate 3, fundo lá, tente ao sinalizador. Remota prevista 4 Lima. Alfa, Kilo, bate 3, lá estaremos atentos, a prevista é 4 Lima. Bom trabalho. Táxi 2228, estamos com 66 a bordo, 5 horas de autonomia, alternamos Aracaju. Autorizado táxi até o ponto de espera, via Fátima no Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 195, ajuste de altímetro no momento no 097. No 097, Pátio, Uno Índia, 1895, ponto de espera, obrigado, boa. Salvador, boa noite, é o 2222, passaredo. Passarei 2228, autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, vento 080 grau 79. Alinha e decola no 0, 28. Paredo 2228, decola 33, controle 119, décima 8. 198, boa noite. Salvador, boa noite, gol 1170, porta 190, sem transformação braço. Gente, só confirme por gentileza o 1170, chamo para cópia. Afirmo, passou cópia. Só um minuto para cópia. Ok. No 1170, informação no momento Charlie, para Serra, Bravo, Kilo, Golf, autorizado nível de voo 370, via Pesolo 10. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Pulca, Jamos e Par. Transponder 5554. Controle Salvador opera na sequência 119 decimal 80. Teste autorizado, Campina Grande, nível de voo 370, Vergulona, Fala 10, Curva Esquerda, Pouca, Jambo de Paz. 4, transponde, controle Salvador 19. O 1170, protegimento está correto, chame pronto na posição 10 do Pátio 1. Deixa eu chamar, obrigado. Salvador, Azul 421 na Azul 421 na posição 01, autorizado, sumi táxi. Autorizado, sumi táxi, Azul 421. para Chilean Parmento, no 10, voo 1170. Voo 1170 no portão 10, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, voo 1170.